Faixa 16. O conto de Littlefoot. Não ajuda muito ficar procurando justificar por que andar com duas pernas poderia ser algo bom em todos os sentidos. Se fosse, os chimpanzés também o fariam, para não falar dos outros mamíferos. Não há nenhuma razão óbvia para afirmar que a corrida bípede ou quadrúpede é mais rápida ou mais eficiente. Mamíferos que galopam podem ser assombrosamente velozes usando a flexibilidade que sua espinha dorsal tem de mover-se para baixo e para cima, dando-lhes, entre outros benefícios, condições de alongar eficazmente as passadas. Mas o avestruz prova que o andar bípede como o do homem pode ser páreo para o de um cavalo quadrúpede. De fato, um corredor com velocidade de humano, embora seja perceptivelmente mais lento do que um cavalo ou um cão, e também do que um avestruz ou um canguru, não é deploravelmente lento. Os macacos e os grandes primatas quadrúpedes em geral são corredores medíocres, talvez porque a estrutura de seu corpo tenha de atender às necessidades da escalada de árvores. Até os babuínos, que normalmente procuram comida e correm no chão, recorrem às árvores para dormir e defender-se de predadores, mas são capazes de correr rápido se for preciso. Portanto, quando perguntamos por que nossos ancestrais se ergueram nas pernas traseiras, e quando imaginamos a alternativa quadrúpede que abandonamos, não é justo apelar para os predadores ou coisas do gênero. Quando nossos ancestrais pela primeira vez se ergueram na postura bípede, não havia nisso nenhuma vantagem esmagadora em eficiência ou velocidade. Devemos procurar em outra parte a pressão da seleção natural que nos impeliu para essa mudança revolucionária de postura. Assim como outros quadrúpedes, os chimpanzés podem ser treinados para andar sobre as pernas traseiras e mesmo sem treino eles o fazem por distâncias curtas. Desse modo, provavelmente não seria para eles uma dificuldade insuperável fazer a mudança caso isso lhes trouxesse grandes benefícios. Os orangotangos são ainda melhores no andar bípede. Os gibões selvagens, cujo método mais veloz de locomoção é a braquiação, balançar-se de galho em galho pendurados pelos braços, também correm em clareira sobre as pernas traseiras. Alguns macacos aprumam-se para enxergar por sobre o capim alto ou para vadear um rio. Um lêmure chamado Sifaca de Verru, embora tenha principalmente uma vida arborícola e seja um espetacular acróbata aéreo, dança no chão em meio às árvores sobre as pernas traseiras com os braços levantados, gracioso como um bailarino. Às vezes, os médicos nos mandam correr sem sair do lugar usando uma máscara no rosto para medirem nosso consumo de oxigênio e outros índices metabólicos quando estamos nos exercitando. Em 1973, dois biólogos americanos, C.R. Taylor e V.G. Rotary, puseram chimpanzés e macacos capuchinhos para correr em uma esteira. Fizeram todos correr com as quatro pernas e com duas, deram-lhes algum apoio onde se segurar, podendo assim comparar o consumo de oxigênio e a eficiência dos dois tipos de corrida. Esperavam que o porte quadrúpede se mostrasse mais eficiente. Afinal de contas, isso é o que ambas as espécies fazem naturalmente e é para esse modo de andar que sua anatomia é adequada. Talvez o bipedalismo fosse ajudado pelo fato deles terem onde se segurar. Seja como for, os resultados não foram os esperados. Não houve diferença significativa entre o consumo de oxigênio dos dois modos de correr. Taylor e Rowtree concluíram: o custo relativo de energia das corridas bípede e quadrúpede não deve ser usado em argumentos sobre a evolução da locomoção bipedal no homem. Mesmo se isso for um exagero, pelo menos deve servir de incentivo para que procuremos em outra parte os possíveis benefícios da nossa postura em comum e leva-nos a desconfiar que, sejam quais forem os benefícios não locomotores do bipedalismo que possamos aventar como impulsionadores da sua evolução, eles provavelmente não tiveram de lutar contra um custo elevado na locomoção. Como poderia ser um benefício não locomotor? Uma sugestão estimulante é a teoria da seleção sexual de Maxine Schitt-Johnston, da Universidade de Oregon. Essa cientista supõe que nós erguemos as pernas traseiras porque isso nos permitia exibir o pênis. Isso para aqueles dentre nós que possuíam um, obviamente. As fêmeas, pensa Schitt-Johnston, faziam isso pela razão oposta, esconder sua genitália, que nos primatas ficam mais à mostra quando se está de quatro. Trata-se de uma ideia interessante, mas não a defendo. Menciono-a só como exemplo do tipo de coisa que tenho em mente quando me refiro a uma teoria não locomotora. Assim, como ocorre com tantas teorias desse tipo, ficamos nos perguntando por que ela se aplicaria à nossa linhagem, mas não às dos outros grandes primatas ou macacos. Outro conjunto de teorias salienta a libertação das mãos como a vantagem verdadeiramente importante do bipedalismo. Talvez tenhamos passado a andar sobre as pernas traseiras, não porque fosse um bom modo de nos deslocar, mas graças ao que podíamos fazer com as mãos nessa postura, carregar alimentos, por exemplo. Muitos grandes primatas e macacos alimentam-se de matéria vegetal amplamente disponível, mas não muito rica ou concentrada em nutrientes. Por isso, eles precisam comer enquanto se deslocam mais ou menos continuamente, como os bovinos. Outros tipos de alimentos, como a carne ou grandes tubérculos subterrâneos, são mais difíceis de obter, mas quando encontrados, são valiosos. Merecem ser carregados para casa em maior quantidade do que aquela que se pode comer na hora. Quando um leopardo apanha uma presa, a primeira coisa que costuma fazer é içá-la para o alto de uma árvore e pendurá-la em um galho onde ela fica relativamente a salvo de carniceiros larápios e estará disponível para futuras refeições. O leopardo usa suas potentes mandíbulas para segurar a carcaça, pois precisa das quatro pernas para subir na árvore. Será que nossos ancestrais, possuindo mandíbulas muito menores e mais fracas que as do leopardo, beneficiaram-se da habilidade de andar sobre duas pernas, porque isso deixava suas mãos livres para carregar alimento? Talvez levá-lo para parceiro ou para a cria, trocar favores com os companheiros ou estocá-lo para necessidades futuras? Aliás, essas duas últimas possibilidades podem ser mais próximas uma da outra do que parecem. A ideia, acredito esse inspirado modo de expressá-la Stephen Pinker, é que antes da invenção da geladeira, o melhor lugar para guardar carne era na barriga de um companheiro. Por quê? A carne em si, logicamente, não está mais disponível depois que o companheiro a come, mas a boa vontade que ela compra está segura, estocada por longo prazo no cérebro do beneficiado, que se recordará do favor prestado e o retribuirá quando a sorte se inverter. Asterisco. Uma teoria sobre o altruísmo recíproco desenvolveu-se acentuadamente no darwinismo a partir do trabalho pioneiro de Robert Trivers, prosseguindo com as formulações de Robert Axelrod e outros. A troca de favores com retribuição postergada realmente funciona. Discorro sobre esse tema em O Gene Egoísta, especialmente na segunda edição. Fim da leitura de asterisco. Sabe-se que os chimpanzés trocam carne por favores. No passado remoto, esse tipo de vale fazia às vezes do dinheiro. Uma versão específica da teoria de levar comida para casa é a do antropólogo norte-americano Owen Lovejoy. Ele aventa que as fêmeas, ao procurarem alimento, eram tolhidas pelas crias lactentes e, por isso, não podiam deslocar-se por longas distâncias em busca de comida. A má nutrição e a baixa produção de leite, consequentemente, retardariam o desmame. Fêmeas lactantes são inférteis. O macho que alimentar uma fêmea lactante acelera o desmame da cria atual e a torna sexualmente receptiva mais cedo. Quando isso ocorrer, ela talvez volte sua receptividade especialmente para o macho que acelerou o processo suprindo-a de alimento. Assim, um macho capaz de trazer bastante comida para casa poderia ganhar uma vantagem reprodutiva direta sobre um macho rival que comesse tudo o que encontrasse. Daí viria a evolução do bipedalismo a fim de livrar as mãos para o transporte. Outras hipóteses da evolução bipedal invocam os benefícios da altura, talvez para ficar em pé nas pernas traseiras, a fim de enxergar por sobre o capim alto ou manter a cabeça fora d'água ao vadear um rio. Esta última é a imaginativa teoria do primata aquático de Alistair Hard, habilmente defendida por Elaine Morgan. Outra teoria, preferida por John Reeder em sua fascinante Biografia da África, aventa que a postura vertical minimiza a exposição ao sol, limitando-a ao topo da cabeça, que consequentemente é suprida de uma cabeleira protetora. Além disso, quando o corpo não fica rente ao chão, pode perder calor mais depressa. Meu colega, o eminente artista e zoólogo Jonathan Kingdon, escreveu todo um livro, Lowly Origin, Origem Humilde, centrado no tema da evolução do bipedalismo humano. Após uma vigorosa análise de 13 hipóteses mais ou menos distintas, entre as quais as que mencionei, Kingdon apresenta suas próprias ideias em uma teoria refinada e multifacetada.